Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Oi, gente! Hoje nós estamos aqui numa edição muito bacana. Chamamos duas convidadas para brincar na neve com a gente. A Luca. Oiê, tudo bem? E a Rosa. Oi! E a Aline, claro, né? Oi, gente! Luca, eu queria que você falasse um pouquinho de você para os nossos ouvintes. Faz mais ou menos uns 7 anos que eu acompanho o movimento feminista aqui em São Paulo. Derivando disso, eu comecei a escrever no meu blog sobre as questões relacionadas a feminismo e afins. O nome do meu blog é BD Brasil. Uma vez ou outra eu escrevo algum texto ou para blogueiras negras ou para blogueiras feministas, mas agora eu escrevo um pouco mais para o BD, né? Eu sou jornalista, trabalho basicamente com direitos humanos. Certo. Milito no movimento de mulheres, milito no movimento de direitos humanos. Hoje tenho acompanhado bastante o Comitê pela Desmilitarização da Polícia. Ah, legal. A Luca, também conhecida como Luquíssima no Twitter, que é super ativa nesse movimento político, militante. E hoje vai falar de Disney com a gente, né? Ou seja, uma folguinha, né? Como vocês já viram aí, a gente vai falar da nova animação da Disney, que é Frozen, que é esse desenho que conquistou a gente. Demais. Rosa, você gostou do Frozen? Sim. Quantas vezes você já assistiu Frozen? Duas. Duas vezes? E de quem você gosta mais? Da Anna, da Elsa, do Olaf? Da Elsa! No Brasil, pelo que... Não precisa ser com um boneco. Eu acho que vale dizer que o nosso programa de hoje vai ter spoilers, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente vai falar sobre Frozen. Não tem como falar de Frozen. Tipo, tem algumas coisas que no debate, na conversa, elas precisam estar colocadas para as pessoas entenderem. Se você não assistiu ainda, vá ao cinema. Depois você vem e ouve o nosso podcast. A primeira coisa que eu queria falar é que o filme passa, assim, com muito louvor no Bechdel-teste, que é o quê? Ter duas personagens mulheres com nome que conversam entre si sobre coisas que não são um homem. Uma história que quebra muitos clichês característicos da Disney, né? Não é uma história macho-centrada. E fora isso, o filme foi escrito por uma roteirista mulher, né? Que é outra coisa que a gente também já falou em podcast, da falta de mulheres, não só representadas nos filmes, mas também trabalhando neles. É verdade. Frozen é uma animação que é baseada num conto dinamarquês. Nesse caso, foi um conto chamado A Rainha da Neve. Mas é bem uma inspiração, assim, distante, né? Não é uma coisa muito concreta. Você consegue notar os elementos do conto onde foi baseado, mas ao mesmo tempo conseguiu criar uma história completamente nova. É verdade. É o seguinte, é uma história sobre duas irmãs, as princesas Elsa e Anna, do reino de Arendelle. A Elsa, que é a mais velha, ela nasceu com poderes de congelamento, né? E num dado momento, quando elas eram crianças ainda, elas eram muito amigas, brincando com esses poderes, ela acaba machucando a irmã dela, a Anna, que é mais novinha. E aí a Anna é salva, ela acaba tendo a memória apagada, né? A memória que ela tinha desses poderes. E a Elsa e a Anna meio que são separadas, né? Porque os pais da Elsa consideram esses poderes muito perigosos. Ela fica isolada ali do mundo, da sociedade. Por consequência, a Anna também. Porque os pais das duas fecharam o castelo para a população. E mantém o mínimo de empregadas e etc. E aí tudo bem, o tempo passa. Os pais das duas acabam morrendo, né? e a Elsa vai ser coroada rainha. E é nesse momento que ela é obrigada a se expor, né? Abrir as portas do castelo. E aí que começa a aventura, porque os poderes dela são revelados, né? E ela fica com muito medo e ela foge. Isso desencadeia um inverno eterno no reino de Arandelle. E aí a Anna parte em busca dela pra meio que resgatar a irmã, pra salvar o reino. Enfim, a aventura parte daí. Você quer brincar na neve? Uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que não tem vilões, né? Quer dizer, até tem, mas os vilões, eles não são antagonistas perto das protagonistas. A história, ela não é sobre bem e mal. Ela não tem essa dualidade, sabe? Nossa, início eu acho que Frozen foi, tipo, muito legal. Primeiro spoiler, gente. Primeiro spoiler. Porque normalmente, tipo, já no começo dos filmes vocês sabem quem é o bonzinho, quem é o mauzinho. E aí surge o Príncipe Hans, entendeu? E até, tipo, meio do filme você vai com a cara do Príncipe Hans. É verdade. E ele, se e ele é até bem parecido com a Anna, ele é meio bobão, assim, né? É, a gente, nossa, que casal bonitinho. Que casal bonitinho, bonitinho. A Disney, ela é muito maniqueísta, né? Então, às vezes, por exemplo, o personagem que é o vilão, ele é muito marcante porque ele é feio, ele é diferente dos outros, as cores dele são esquisitas, sabe? Uhum. Tipo o Jafar, o Scar, a Bruxa do Mar... Tem umas coisas interessantes de como você consegue destacar e ver no traçado do desenho quem é quem. Se a gente for pegar os grandes vilões assim da Disney, né? De certa forma, eles se lembram, entendeu? Então, por exemplo, e se você for ver, tem algumas coisas na face da Malévola que lembra muito a madrasta da Cinderela, né? Tem alguns traços das princesas que elas se repetem entre si. O olho da Ariel com o olho da Bela... Uhum. Eu acho que desde Enrolados não tem tido fixamente, entendeu? Começou a mudar, você acha? Foi, eu acho que começou a mudar. Acho que Frozen, ele traz bastante desses elementos, porque assim, tudo que você poderia pensar no que é a estrutura da Disney, ele meio que rompe, e eu acho isso bem bacana. É verdade. A Elsa, por exemplo, ela em momento nenhum do filme, ela se interessa por ninguém. Uhum. A história dela gira em torno do poder dela não saber lidar com ele, dela se sentir diferente dos outros, né, de não querer machucar. Que é a crise dela com a irmã dela, porque ela quer crescer com a irmã, né, ela quer brincar com a irmã, mas ela é um potencial perigo pra irmã. Você quer brincar na neve? Eu acho, assim, que Frozen, ele quebra muitos paradigmas, porque é um filme com muitas camadas de entendimento. Vão ter pessoas que vão assistir ao filme e vão ver só uma animação divertida, porque é mesmo, é muito legal, tem músicas bacanas. E vão ter pessoas que vão assistir Frozen e vão pensar que é uma história sobre a amizade daquelas duas irmãs. E também vai ter pessoas que vão ver Frozen e vão entender que é uma história sobre autoconhecimento, sobre autoaceitação, que é uma história mais, sabe, introspectiva, que tem muito mais da Elsa na história do que dos outros personagens. E vai ter gente que vai ver Frozen e vai achar que é uma história sobre aceitar o diferente, sobre tolerância, sabe? E em todas essas camadas eu acho que o filme é emocionante, porque eu assisti o filme dublado em português, e só tinha crianças pequenas, assim. Mas eu consegui ouvir a reação das crianças, sabe? Elas falando, se emocionando, parece que da mesma forma que eu. Então, assim, independente da idade, ela consegue passar uma mensagem. Não, eu acho muito legal também as mensagens que estão sendo passadas, né? Porque a gente, por exemplo, nós mulheres, nós somos criadas para competir umas com as outras. E esse é um filme sobre uma amizade entre duas mulheres, né? Eu acho que, para além disso, a Elsa, quando ela descobre que caiu gelo no coração da Anna, ela começa a ficar muito mal. Não é a Anna salvando a Elsa que quebra o gelo. É a relação da Elsa de como eu queria você aqui também, entendeu? É essa a relação das duas. Gente, essa cena é fantástica, porque quando a Elsa acha que a Anna morreu, tá tipo uma tempestade absurda, você não consegue ver um palmo à frente do nariz. Quando ela acha que a Anna morreu, os cristais de gelo param no ar, sabe? Sim. Para tudo, tudo, tudo. Você consegue ver tudo ao redor, porque é como se ela estivesse morrendo ali também. Nossa, até me emocionei aqui. Gente, eu vou chorar de novo, para com isso. Olha, eu não chorei nessa cena, eu queria dizer. Não foi choro, foi porque quando o gelo começou a derreter, pingou um pouco no meu olho e aí escorreu. Mas não foi choro, gente. Dá uma lição que é importante também. Que amor verdadeiro não é só a relação heteronormativa, princesa, príncipe, homem e mulher, entendeu? E existem várias formas de amor. Uhum. O amor é o amor dela pelas pessoas, pela irmã, por tudo ali. E por ela mesma, né? Ela aceitar quem ela é. Você quer brincar na neve? Gente, eu tenho que confessar uma coisa. Todo mundo tava falando que era muito bom, que eu tinha que assistir. Beleza. Eu comecei a ver. E desde a cena dos trolls casando o Christoph com a... Assim, casando entre aspas, né? Com a Anna, eu já fiquei, ah não, vai ser uma merda esse filme. Eu comecei a ficar com mil preconceitos com o filme enquanto assisti o filme. Aí começou com essa história de beijo, de amor verdadeiro, eu quase levantei do cinema, não. Foda-se essa merda, não quero mais assistir. E aí, foi um soco na minha cara. Quando eu percebi que, tipo, a prova do amor verdadeiro que ela tinha que ter pra se salvar, não era beijar o mocinho. Teve uma hora... Que, ah, o filme tava bem bacana. E aí eu comecei a achar umas coisas estranhas, né? Pô, como assim? A Anna já encontrou o príncipe desde o começo, eles se deram super bem, tem aquela musiquinha super fofa dos dois, né? Tipo, ai, você completa os meus sanduíches. Oh, meu Deus! Vão ser fofos assim na sessão da tarde. Né? E aí, aí ela encontra com o Christoph. Quando ela encontrou com o Christoph... Eu com a cabeça, tipo, o filme da Disney super classicão, né? Ah, o Christoph vai ser o par da Elsa, né? Uhum. E aí, o Christoph começou a se apaixonar pela Anna. E a Anna pelo Christoph. Eu falei, ih! O bom mocinho se ferrou, cara! E aí, ele vai levando ela lá pro cara beijar. E aí, o cara, ao invés de beijar, ele vira assim... Ai, Anna, se eu realmente te amasse, eu te beijava, mas eu não te amo. Quando ele falou isso, eu virei, opa, agora ficou bom. Exatamente, foi nessa hora também que eu percebi o jogo virando. Eu já achava que desde o começo tinha algumas questões bem interessantes, porque assim, o filme já começa pra você chorar, né, gente? Sim. É. Aquela sequência que começa a cantar que você quer brincar na neve, eu comecei a chorar ali. Não, aquilo é pra destruir o coração de um ser humano, cara. Precisa ter uma pedra no lugar pra não se emocionar, né? Você quer brincar na neve? Eu acho que esse filme, ele fala de muitos sentimentos complexos. E um desses sentimentos é a solidão. Uhum. Porque o isolamento da Elsa também afetou a Anna, né? Então assim, quando ela canta, você quer brincar na neve através, sabe? Tem uma porta separando as duas. E ela espreme a voz ali na fechadura pra tentar falar com a Elsa, sabe? Olha por debaixo da porta. Ela fala, ai, eu queria que você me ouvisse. É quase assim, uma súplica, né? Tipo, me dá atenção, olha pra mim. E essa música, ela marca a mudança de tempo no filme. Uhum. Então, eu acho que assim, as canções em Frozen, elas não são acessórias. Elas não estão ali para ser bonitinho o momento. Algumas sim, mas algumas elas são o filme. E essa música, Você Quer Brincar na Neve, ela é muito importante. É ela que mostra para você o quanto essas duas pessoas se amavam e o quanto que isso abalou as duas, sabe? É muito triste, gente. Tem uma parte dessa música... Que a Anna vira assim, mano, eu já falei com todos os quadros daqui da casa, não tenho mais com quem conversar, entendeu? É, e depois que os pais dela morrem, que é durante a música também, ela fala uma frase que eu acho muito importante, ela fala assim, nós só temos uma outra. E aquela coisa, tipo, quando elas se encontram no dia da coroação, né, o medo que ela tem da Elsa, porque ela não sabe o que, que é essa irmã. Ela não sabe como agir, né? Que ela não se lembra, né, do que aconteceu. Assim, falando das músicas, pra mim outra canção muito emblemática do filme é a canção tema, né, Let It Go. Uhum. Que foi traduzida como Livre Estou, que é interpretada pela Idina Menzel. Ou é a Idina Menzel, não sei. Aproveitando que a gente tá falando da música Let It Go, eu queria trazer aqui pra nossa conversa o fato de que muitas pessoas consideraram a música uma música de sair do armário, vamos colocar entre aspas, assim, uma música de autoafirmação. E aí várias pessoas também fizeram uma leitura queer do filme, como a Lia, que fez um post assim, que eu li depois que eu vi o filme e caraca, minha cabeça assim explodiu. Caraca, faz todo sentido do mundo. Essa coisa do poder da Elsa seria uma metáfora a, vamos dizer, a orientação sexual, a identidade. As pessoas, elas, quando estão fora da norma, elas têm que esconder, os pais não querem que mostre, e é toda aquela coisa que se revela e assusta as pessoas, e a pessoa tem que, sabe, se isolar. A gente vai até linkar esse texto para todo mundo ler, porque, assim, é uma leitura que muito, muito legal desse filme. É uma interpretação, né? Não existe nada no filme, assim, que mostre a sei lá, a Elsa é lésbica. Não tem nada disso, gente. É uma interpretação. A gente pode fazer uma leitura sobre diversas questões das opressões em si, né? O legal do filme é isso, porque, assim, como não necessariamente vai falar sobre a questão de orientação sexual ou racismo, alguma coisa assim, mas ele deixa em aberto uma questão que, assim, olha, os diferentes podem conviver entre si. Assim, a canção é lindíssima, maravilhosa. Ela é muito integrada ao filme. E é no momento dessa canção que a Elsa vira a mesa. Ela fugiu de Arandelle, ela chegou num ponto lá do reino. Uhum. Ela falou, já que eu fugi, eu vou testar os meus limites. E ela começa a criar aquele castelo de gelo e tal. E a personagem se transforma, sabe? Ela tava assim, usando roupas escuras, né, fechadas e tal. De repente, a roupa dela fica brilhosa. Aí ela solta o cabelo, o batom que era rosa clarinho fica vermelho. Ela vira mó diva, assim, né? Ela não anda, ela desfila e tal. O pai dela tinha deixado uma frase muito marcante, né? Quando ele isolou ela, que era: esconda, não sinta. E é o momento que ela fala: cara, eu não tenho mais o que esconder. Escapuliu, todo mundo viu o que aconteceu. Então, que se foda mesmo. Eu vou, não vou ficar sofrendo por causa disso. Eu vou abraçar quem eu sou. E quem não gostar, problema seu. Parece que ela, sabe, ela tinha uma ansiedade de soltar tudo aquilo que tava oprimindo ela. Inclusive o cabelo, que tava todo preso no copo. Vê a transformação, ela fica, tipo, mais jovem. Ela fica diva e, tipo, mano, eu não vou mesmo me incomodar, entendeu? Eu acho que é uma cena muito importante, que é uma cena de empoderamento. De você ver uma mulher que tá sendo oprimida por algum motivo. E dela falar assim, eu não vou mais me deixar oprimir, sabe? Eu não vou deixar mais que me oprimam. Uhum. Mas tem uma coisa, ela se liberta, mas ao mesmo tempo ela tá se isolando. Porque mesmo ali, ela viu que a forma dela se libertar é se isolando das outras pessoas que ela não quer machucar. Né? Então, ou seja, aí também já quebra totalmente que ela seja uma vilã. Você quer brincar na neve? Gente, eu peguei algumas frases aqui da letra da música Let It Go. Uhum. A primeira é, não consegui esconder, Deus sabe que tentei. É incrível como a distância torna tudo menor. Eu não vou voltar atrás, o passado está no passado. Eu acho que todas essas frases, elas se relacionam muito com o público LGBT, gente. Sim, demais. Por isso que tem tanta gente, né, do público LGBT que tá considerando a Elsa a primeira rainha queer, né? Uhum. Até perguntaram pra Jennifer Lee, que é a roteirista, se era verdade isso, se a Elsa realmente era a rainha queer, primeira rainha queer da Disney. E aí a Jennifer Lee meio que fugiu do assunto. Ela falou, tem coisa que é melhor deixar em aberto. Tem uma coisa que eu queria perguntar pra Jennifer Lee, é claro que eu nunca vou ter oportunidade, mas assim, é uma dúvida que eu tenho, se vocês puderem me ajudar a tirar essa dúvida, me ajudem. Mas ela cria aquele castelo de gelo, ela se isola do mundo, ela tá afastada num lugar sem internet, cria um castelo de gelo sem móveis e fica lá fazendo o quê? Isso que eu queria saber. Gente, essa dúvida está me matando. Será que ela está praticando, sei lá, curling para as Olimpíadas de Inverno? O que ela tá fazendo lá? Aquele espaço gigantesco no segundo andar, sem nada. É óbvio que ela tá aprendendo a dançar, né, gente? Porque não tem nem cama. Tem um deck de patins ali. Dá pra se divertir ali, né? Você quer brincar na neve? A outra frase que eu queria falar, que pra mim é uma das mensagens mais fodas do filme, assim. A garota perfeita não existe mais. Gente, foda. A Disney cagou na própria cabeça agora, velho. Todos os filmes da Disney, os personagens são muito perfeitinhas, né? A Bela é aquela personagem boazinha, gosta de ler, não sei o quê, vai transformar o vilão. Uhum. Cinderela é maltratada pela madrasta, não sei o quê. Então, assim, são personagens muito quadradinhas. Eu acho que algumas poucas fogem disso. Tipo, a Ariel não é tanto, ela é meio rebelde. A Jasmine, beijo o Jafar, gente. É, ela seduz o Jafar, mano. É, ela quebrou esse ideal de pureza, assim, né? A personagem padrão da Disney, digamos que ela é muito certinha. São as primeiras princesas da Disney, né? Aham. Uhum. Branca de Neve, a Aurora, Cinderela. Elas não fazem nada o filme inteiro. São passivas, né? E passar a mensagem, olha que mensagem positiva, cara. Meninas, mulheres, sejam quem vocês são. Vocês não precisam ser perfeitas. Eu acho que isso é até a Disney falando dela mesmo. Será, tipo, a garota perfeita não existe mais. Será que é porque ela já quer mudar, já não quer mais fazer esse tipo de garota perfeita nos filmes dela? Eu acho que tem uma dificuldade aí, porque aí eu acho que é... Tem um programa do VH1 e tal, que vai falar sobre os processos ali nos Estados Unidos, do conservadorismo, como isso dialoga com o mundo pop, né? Uhum. Spirit Balls, os Spiritual Rings, né? Que vários dos artistas de Disney usam esses Spiritual Rings. Alguns dizem até que estariam no contrato deles, só trepar depois de casar, coisas assim, entendeu? Pelo que eu lembro desse documentário aí, ele vira e fala que ela é uma das principais patrocinadoras desse tipo de movimento ali nos Estados Unidos. Uhum. A Disney não é boba, entendeu? A Disney também precisa comprar, uhum, ela é uma empresa, né? É. Ela precisa dialogar com um público de animação que é mais progressista. É claro. Eu chutaria, assim, que desde que a Disney, ela comprou a Pixar, tudo bem que a Pixar é um estúdio lá dentro que continua fazendo seus filmes, né? Por exemplo, Valente é pelo estúdio da Pixar e Frozen não, Detona Ralph também não. Mas eu acho que mesmo com essa presença da Pixar, já influenciou um pouco as produções da Disney. Eu acho que existe muito mais cobrança com a Disney agora do que existia no passado, né? As pessoas não se enquadram mais na princesa passiva. É, tem uma diferença de você fazer um filme começo do século 20, entendeu? Fazer a Branca de Neve, uma sociedade que acabou de passar pela Primeira Guerra Mundial, onde as mulheres estão retornando para os seus lugares sociais, né? Uhum. E aí é sintomático, por exemplo, num mundo onde, querendo ou não, esses espaços são cada vez mais questionados, né? Onde se ganha um espaço para esse debate sobre a questão das opressões em geral, mulheres, LGBT, negros, é também produto do seu tempo, é resposta também ao seu tempo. É claro. E acho que o Frozen, ele tá num limiar pra sociedade que a gente vive hoje super interessante. Você quer brincar na neve? Eu já fiquei feliz de não ter um casamento no Frozen, que, por exemplo, Enrolados, ele termina com uma coisinha assim, meio do lobby do casório, e em Frozen, tudo bem, os dois ficam ali meio amizade colorida e tal, mas não ficou essa pressão do casamento, né? A única parte de casamento é aquela parte dos trolls, porque os trolls, eles são meio aquelas suas tias que perguntam, e as namoradinhas, hein? São aqueles chatos. É isso mesmo. É isso muito, mano. É a única música que eu acho problemática, inclusive, pro feminismo, porque ela fala assim, que com amor a Ana pode mudar o Christopher, porque ele é meio errado, assim, né? Uhum. Eu acho um discurso muito problemático esse, de que você pode consertar outra pessoa. Acho horrível. Isso dá uma margem pra relacionamento abusivo, assim, que é um discurso muito perigoso. Mas eu achei interessante que o Kristoff e a Anna, eles ficam juntos no final, mas assim, eles estão indo bem devagar com a coisa, entendeu? É, também a Anna resolve casar com o príncipe Hans no primeiro dia que conhece ela também, né? Essa Anna não segura a periquita dela. Já quer casar com o primeiro que aparece. Ela tem dois no filme. Isso é interessante também, porque ela tem tipo dois namorados no filme. É, eu sinto que com o Christopher ela tá muito mais pé no chão, assim, né? Ela se apaixona por ele, né? É como na vida, assim, a gente se apaixona e só percebe, meio que só percebe depois de um tempo, né? Aquela coisa assim, ai, eu bati o olho na pessoa e tô apaixonada e pronto, não. Pô, né? E assim, é aquela coisa, né? O Olaf dando lição de moral na Ana, né? Gente, eu adorei o Olaf. Ai, eu sou o Olaf, eu gosto de abraços quentinhos. Gente, a música do Olaf, eu capotava de tanto rir. É muito boa aquela música. Ele é muito fofo, apesar de ter a voz do Fábio Porchat, que tá em todas as propagandas da vida. Eu não aguento mais olhar pra cara dele, mas assim, ele podia ser só dublador, porque tava excelente. É, mas então, eu acho que casou muito, eu acho que a voz do Fábio Porchat no Olaf casou super bem. A Disney normalmente tem esses personagens, né? Tipo, que são os personagens engraçados e tal. Tipo, o Mushu em Mulan, né? É. Sebastião na Pequena Sereia. Mas o Olaf é de uma doçura. Eu acho que é um dos personagens mais doces. O Olaf, ele não tem, ele tem zero de maldade. É ele dando lição de moral na Anna. Tipo, poxa, você não sabe nada de amor mesmo, né? Amor é assim, que nem o Christopher que te deixou aqui pra ficar com o outro. E fora! Verdade. Você quer brincar na neve? A outra Sabe. Coisa que eu queria falar e que eu gostei muito é no final, quando, né, o Hans, ele já é desmascarado com um mau caráter, né, tem aquela leve sugestão de que o Christopher vai lá tirar satisfação com ele e a Anna, não. A Anna é que... Né, dar um soco no Hans, exatamente. Essa, eu achei aquilo excelente. Essa é animal, sabe? O único eu te amo do filme foi de uma irmã pra outra, sabe? Uhum. Ah, eu vou chorar. Eu não posso lembrar dessa cena. Não, eu acho que assim, das coisas que foram produzidas pela Disney, do ponto de vista do mainstream, tá, é uma das melhores coisas que a gente já viu. Sabe? Eu acho também. Acho que tem algumas limitações, obviamente, né? É. Um exemplo é que não tem personagens negros, né? Nem indígenas, nem nenhuma outra etnia, nada. Mas eu já acho, tipo, tendo a pequena, é a primeira princesa que não tem um príncipe que a Rosa quer ser. Eu acho super legal, gente. Porque é difícil. É. E a Rosa virar assim, virar e dizer, ah, eu sou a Elsa, e não, tipo, a Anna. É muito foda, né? É, porque, por exemplo... A Rosa adora Valente, ela adora Enrolados. Uhum. Mas é o seguinte, eu sou a Merida e a Rosa é a Rapunzel. Ah, entendi. É, nesse, inverteu. Ah, não, mãe, você é a Ana e eu sou a Elsa. É muito fácil você se identificar com ela. Então, gente, a gente poderia falar de Frozen eternamente, só que uma hora o Weekendcast tem que acabar. Foi muito bom brincar na neve com vocês duas. E com a Rosa também, a participação dela foi muito legal. Bom, Luca, obrigada pela participação. Ah, que isso, eu fiquei super feliz de vocês terem convidado. Inclusive, tipo, pra debater e conversar sobre um tema bem susto, assim. Fiquei super feliz de vocês terem me convidado pra falar sobre Frozen, até porque eu gostei muito do filme, assim. A gente é muito fã aqui em casa. Que eu espero, assim, quem já assistiu, fala o que achou e tal, acho que é importante. E quem resolveu ouvir o podcast por sua conta e risco, sem ter assistido, eu só vou falar o seguinte... Assista, a gente contou várias coisas que acontecem aqui no filme. Spoiler nenhum vai conseguir estragar, eu acho, a emoção que o filme consegue trazer. Ele é bem legal mesmo. Muita gente falou que é o melhor filme desde o Rei Leão. E eu vou chocar toda a sociedade ao dizer que eu não sou tão fã de Rei Leão assim. polêmica. A minha polêmica é com Valente, tá? Eu fico super na dúvida se Frozen... Ah, é muito melhor do que o Valente. Eu gosto tanto dos dois, não vamos eleger melhores. Merida também está no meu coração, tanto quanto Anna e Elsa. Não, eu acho que são... Cumprem papéis diferentes seus tempos, entendeu? As duas coisas se somam, né? É um caminho que de repente aí a Disney tá tomando, que é muito positivo. Então a gente tchau, fica por aqui, pessoal. Tchau. Tchau, galera. Até o próximo Weekendcast. No light, no